todo mundo ligado. Tá todo mundo na Nova Clube. Maurício Cristiano. Casamento? Não é papo pra mim, mora. E aqui, a sequência, né, desse programa dedicado à Jovem Guarda, às eternas jovens tardes de domingo. Depois eu vou falar aqui do declínio que teve o programa Jovem Guarda, não é? Quando Roberto deixou o programa e foi para a Itália participar do programa do Festival de San Remo e voltou de lá campeão do San Remo de 68. Mas eu tenho aqui agora, para você curtir comigo, vamos ver quem é que chegar. Este cara foi demais, gente, né? Eu tenho um amigo, que falava assim, de boca aberta: quando eu me encontrar com Jerry Adriani, tasco-lhe um beijo na boca. Opa! E eu, né? Tava quase promovendo um encontro entre os dois, falei, tchau. Tirei, saí fora. Falei, volta, coelho. Mas é verdade, né? É o meu amigo Pira, que disse que se ele conhecesse o Jerry Adriani, daria-lhe um beijo na boca. Eu estava quase promovendo o encontro dos dois, eu falei, tô fora, né? Tô fora. Tá aí, Jerry Adriani.